Aqui você tem o tempero exato da notícia. Os paulistas no Brasileirão. Nesse domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Bahia, São Paulo e Goiás, Inter e Portuguesa, São José e Corinthians. A equipe Bandeirantes de Esporte com força total no Parque Antártica, no Morumbi, na cidade de Limeira e em São José dos Campos. Conosco, General Motors do Brasil, Sinar, Nossa Caixa, Nosso Banco, Deli Barreiro, Sânio, Tinta Suvinil. Brasileirão 90, cobertura total Bandeirantes, a rádio de todos os esportes. Onda média, 840 kHz. Curtas, 49, 31 e 25 metros. Rádio Bandeirantes, São Paulo, integrando o país via satélite. 10 horas e 3 minutos em São Paulo. Este é o show de domingo pela Bandeirantes. Loteca, concurso 54. Você que apostou...